Mas o objetivo também desta experiência com a volta ao futuro tem muito a ver com a possibilidade de também haver uma etapa terminar no Pocorinho desafiando a Nossa Senhora da Graça. Sei que o Joaquim Gomes esteve cá, ele não me disse. Esteve cá a semana passada? Esteve cá a semana passada, ele não me disse, nem falou comigo, nem comigo. Mas sei que ele esteve cá a ver as condições. Ah, já esteve.